Índia Bravo, cruzou o Rift da 1022, está sobre Itapuã, vai mantenendo o litoral até Ponte Nova. Gente, caminho curto permanente. Sobre estado, livre pouso, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, não, no 0, 420. Mantenha antes a Juliette. Hotel Bravo, livre acionar, reporte para o táxi. Belizou, está 3190. 3190, frente aproximação, LS, chame a torre em Salvador em 18.95. 7295, tô 3190. Tô em Salvador, tá 3190, está avisado em LS. Do voo e conquista. Tráfego avistado, número 2. Continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Guarda a autorização de pouso, da 3190. Desce para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1.010, liga LS, chama estabilizado. Azul 4, aliás, 6919 com 1.10 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Qual alternativa? Alternativa Ribeirão Preto. Táxi autorizado em direita via Índia. Ponto de espera no 011895. Altímetro no 0110. Gente, ponto de espera chama 3895. Com no 010, azul 6919. Pega o 05 até o ponto de espera da 10. Quando lá, 011895. Solicita a Ponte Nova. Direto Fonte Nova 500 pés na minha escuta. 18.198. Quatro dois zero meia no solo, 06 livrar, chama o solo 121 decimal 9. Igualmente. Livre pouso, vento 130 graus, 108. Livre pouso, na 10, tá 3190. Via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, 11895, ajuste 1010. Boa linha e mantém, na 10 azul 6909. Índia Bravo está mantendo 500 pés. Feito, libera a direita e chama o solo em 121 no decimal 9. Libera a direita 219, está 3190. Neste setor, no setor da fonte nova, sem interferir com sua aproximação, desce até 2 mil pés, ajustado 1010. Azul 6919, autorizado decolar, vento 120 graus, 089. Pega o 05, alinha e mantém. Sierra Kilo Delta, ciente para São Paulo, só um minuto que eu vou ligar para a sala, não tem plano do senhor aqui. Oito. 05. Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, está 3190. Hotel Bravo Hotel, livre o táxi, reporte para ingresso, na 17. Os 31, mantém o ponto de espera. Pegasus? Quaresma 4, intensidade 4. Boa tarde, azul 6919. Azul 6919, contato radar decolar, se mantém o 340 após 2 mil pés, direto Leda. Após 2 mil, direto Leda e autorizado 340, azul 6919. Guará 03 estabilizado. Guará 03. Guará 03, complete a aproximação LS, chame a torre em Salvador em 18, decimal 95. Guará 03, vamos ver. Pegas 05, autorizado decolar, vento 120 graus 07 nós. Atento a possível cheia turbulência do Embraer da Azul, decolar da frente. Qual a altitude que solicita? Qual a altitude que solicita? Não copiei. Autorizado no mil pés, na minha escuta permanente, na minha brava. Força Aérea 2305, decolada 1-3, mantém-me escuta, aguarda transferência. Mantém-me escuta, aguarda transferência, tá, Força Aérea 2305, tem condições de curvar direita agora para liberar o eixo da 1-0? Sim, então reporte isso da 1735, por gentileza. O Pedro 005 foi instruído a manter a restrição 1000 pés até a liberação do controle. Então, por gentileza, mantenha 1000 pés e após a transferência, quando encontrou a ascensão para 2000. Ok, Sente, manterá 1000 pés, o Pedro 05. Pará 03, o vento 120 graus, 109, livre pouso na 10. Pouso 10, Pará 03. Passe aquilo, Delta, cópia. Autorizado para São Paulo, Congonhas 380, Alfredo Zulu 16. Decoladão 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1198, aciona 5172. Vai manter a posição, aguardar minha autorização para decolar. Serenão 231, após tração na curtíssima, autorizado a alinhar e manter. Estacionamento de táxi com a torre, 11895, Serra Galudão. Gente, força aérea, o Pera do 05, mantenha no 1000, chame o controle, 119.8. 19.8. Libere a esquerda ao estacionar a frequência livre. Autorizado. Azul 05, ao controle. Controle, pega azul 05. Pega azul 05, mantenha o número pés em condições visuais no corredor axé. Vamos através fora da barra. Informará. Azul 699, chame Recife 251, alterna 3395. Uno 251, 13395, secundária, Azul 699, obrigado, boa tarde. Pega 205, quais são as intenções do voo? Tem intenções de manter o setor, o presente setor, no máximo até através do farol da barra, para verificar aqui uma pane no trem e na sequência retorna para pouso no aeródromo de Salvador. A gente pega do 05, informa o tráfego de um Romeu 44, um Romeu 44 a um no meu pés e sobrevoa no estádio, no setor do estádio da Arena Fonte Nova. Gente, o Pegasus 05 não vai ingressar no continente, vai manter aqui a faixa do mar, ok? Excelente. É o Bravo Hotel, decolada 07, controle 19.8. Ok, controle 19.8, muito grato, Hotel Bravo Hotel, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa tarde, é o Papá Romeu, Hotel Bravo Hotel, decolado daí da El, tá passando 1.400. Papel Hotel Bravo Hotel, na decolagem, subimos até 430, após 2000, Willer. Autorizado, ascensão 430, após 2000, direto Leda, Hotel Bravo Hotel. Tô nem acreditando. Valeu, abraço. Controle Salvador, muitíssimo boa noite. Este é o passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar decolar, subimos até 180, perfil Momo. Vai interceptar o perfil da Momo, 2231 da passarelo. Salvador 2231, então, vamos efetuar o perfil da MOM, depois o TAP, assim que for possível, se eu puder coordenar para o direto para Barreiras, para a sua escuta permanente. Entendi. E te agradeço, nós estamos com um atraso monstruoso hoje por mil e um motivos, hein? Ciente, na minha escuta permanente, tem uma previsão de duas aproximações para o 1-0. Salvador, Oxumé 6201, Mente da Serra, solicito 360 Galeão. Oxumé 6201, autorizado para o Galeão, nível 360, operador 10. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 1198, aciona 5163. 360 autorizado Galeão, decolada 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge. 98 controle, o transponder 5163. Eu presumo 10 até SMAP, PROAD súbito, PROAD Bravo, Bravo Chá. Correto, chama 201, solicitou 3638. 3620. Ah, sim, então chama por chassar. Chama por chassar. Também 143, a identificação desse mantém o nível de voo 050, chegada a bomba. Pode manter esta velocidade. Passarelo 2231, voo VATAP. Voa VATAP 2231 da passarelo. Boa noite, 69, boa tarde. Brasília autorizado 360, Presulum 17. Decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa. 11980, aciona 5164. Pode? 5164. Este autorizado Brasília. Hotel Lima Tango, Fonte Nova? Ar 4 a bordo, autorização, o local 500 pés, decolada 97, curva direita, via litoral, controle 119, decimal 35, aciona 0143. Ultrapassando trabalho. Então, na RMAR. Uno 43, o transponder. Vai decolar então da Uno da RMAR com proa do Litoral Sul. Chama a torre 1895, decolagem. Standard 077, Red, you copy? Eu tenho 360 Brasília, copia? Para um no meu pé. Positivo, vai descer para meu pé também. 45 ATG 04. No 645, desça para 2 mil pés. Time 3 Salvador, 1090. Liga LS, chama estabilizado. 2000, autorizado LS, chama estabilizado. 80, COC 5155. Ao 09, nós, um atraso a informar, aborte fora do solo. Fox 5155, take off runway 10, left to turn. Gente, Patango Yankee Delta Charlie, liga visual para 500 pés, último trecho Salvador 1010. Informe efetuando a travessia da Bahia dos Santos. Confirmando o POB e o equipamento. 540 e Léo, diante da informação Sierra. Gente, coordenaria 300, aguardando cópia. Confirma, foi o 354 no 5, chamou? 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Ilhéus, 354 no 5, ao 140, nível? 140. Autorizado Ilhéus, 140, Golf 677, decola da 10, grupo à direita na Coral, controle 1198, acionando 0260. Informa que tem intenções de retornar para pouso em Salvador. E se a gente prossiga pelo litoral sul, vamos coordenar sua aproximação para Salvador junto à torre, vai ter frente. Na direita, sabe, na Coral, 14.298, 14.298. 6143 vai atingir o 050. Certo, desça para 3.000, 3.000 pés, altímetro no 0, no 0. O chamei a 6143. 3.000 no 0, no 0, 6143. Tô 3567, copiei e já coordenei nível 300, agora pronto, cópia? Tô 3567, Brasília, autorizado no 300, Offer Zulu 17. Decola da 10, curva à direita, arbora, elefa. 119.8, transponder 5165. Autorizar Brasília, nível 300, decola da 10, primeira curva direita, na Arbor de Leste, Alpeiro do Lupo, 97, aerovia, 165, transponder e controle 119.8, na 3567. Com ré, 3567, chão, puxa, beca, estacionamento. Fala, Salvador, 969, continua, 69, para o meu ré, estacionamento. Está no farol de Itapuã. Matando? Prossiga. Qual altitude? É, 600 pés, Leão. Gente, fica atento a um Boeing 737-800, versão na final de 10 milhas da 1-0. Ok, tá visual. O 645 vai cruzar com um helicóptero a 600 pés, vamos passar a 50 à sua esquerda, sem interferir com sua aproximação. Ok, está estabilizado ele. 645, complete aproximação LF, chame a torre em 18, decimal 9. 1895, sim, 645, boa. Sabe quanto é que está o jogo? 3-0 para Vitória. Quanto? 1-0? 3-0. Ah, pro Bahia, né? Pro Vitória. M143, livre LS, desça para 2000 pés, 1010 no altímetro, chama estabilizado. Estabilizado, 1010 no 6143, 2000 pés. Boa noite, 645, estabilizado LS, baixa travada, está. Estou no 645, boa noite, ajuste no 0110, faça aproximação, aguardando autorização para pouso. Sente, aguardando. Pega 05, está no farol e também visual com a aeronave da Lua. Sente, então prossegue como número 2, aproximação para 1-0. O Pegasus 05 vai curvar agora à esquerda, vai manter pro e depois vai girar base para você como número 2. Recife 2545, alterna 2085. 20 graus, 092. Repouso no 0, quando vem 45. Inicie redução para aproximação, chama estabilizado. Reduzindo 6143. 6143 vai cruzar com helicóptero a 500 pés, um alto acesso, 50. Sobrevoo neste setor, sem interferir com sua aproximação. Frente do tráfego 6143. Telematango, vai tentar o tráfego do Tango de Abravo. Sobrevoo no setor da Arena Fonte Nova. Não, visadora no 0643. 43 ciente, inicie redução para aproximação. Bate aproximação e chame torre em 18, que se formou assim. 295, pé já, 643. 05, tá na terra do vento, tá 1-0. O Pegasus 05, então você tem espera no setor, vai fazer curvas pela direita e aguardar autorização para aproximação. Temos um outro tráfego aproximando por cima. Gente, o Pegasus 05 informa que vai realizar a espera, de preferência com curva pela esquerda para ficar mais fácil para a gente aqui em Cariba. Sim, você avisou que o tráfego na sinal da 1-0? Negativo, eu tô curvando a esquerda aqui para prover a separação, tá? Tô aguardando a autorização para reingresso. Curve agora a esquerda. Firme? Curve agora. Curvando agora, tô visual com o tráfego. Tá visual com o tráfego? Visual com o tráfego, pega do 05. Gente, então passa, espere e aguarda de nova aproximação. Oi, Salvador, boa noite, Nero 6143, LS 10. O nome 645, solo 62, chame solo agora no 209. 209, boa. Hoje na 6143, informa o tráfego, Embraer, da Força Aérea à sua direita, 1.000 pés, então irá ter a sua aproximação. O vento em Salvador, 120 graus, 089, ajuste no 090, livre pouso. Livre pouso no 090, você está visual com o tráfego 6143. Chega. Vicente. 1935 coordenando com os demais tráfegos, mantendo no máximo 500 pés. Do contrário, abandonando o setor, chame 198. Salvador, boa tarde, Gol 1869, ponto de espera da gente na prova. Gol 1869, mantém o ponto de espera da 1-0. Alterar. Está autorizado para o ataque. Só para confirmar a posição 02 para o gol no 645. Afirmo. Obrigado. Meia, desça para 2.000 pés, altimetro em Salvador, 1-0-1-0, IBLS, chave estabilizada. Cássio mantém 2.000 pés, 1-0-1-0, autorizado, ILS, pista 1-0, gol 1-1-1-6. Salvador, Oceania 6201, no posto estacionado, tá no 24. 6201, no portão 04, podendo uma equipe de solo? Assim que o banho da voo parquear no 02, está autorizado. Torre ao Pegasus 05. Siga, Pegasus 05. Visual com a aeronave pousando, autoriza ingressar na perna do vento? Autorizado, ingresso na perna do vento, vai cruzar agora o eixo da 28 e reposta a perna do vento, aguarda autorização para girar a base. Gente, vai ingressar na perna do vento pelo setor sul do aeródromo e gira a base pela direita, obrigado. Vai aguardar para girar a base, vai aguardar minha autorização para girar a base, o Pegasus 05. Gente, vou aguardar sua autorização para girar a base pela direita. Roda 1-0, com curva esquerda, Pulca, transição Aracaju. 1-1-980, aciona 5-1-7-0. M143, solo 36, libera a direita, chame o solo 1-209. Direita 209, não. O 1-869 é ali, mantém, cabeceira 1-0. Alfa, chamando para girar. Alfa, Juliette, 143. Tá aguardando para girar a base. Negativo, se eu na contra o vento da 1-0. Gente, então eu vou ingressar na perna do vento, setor norte, confirma? Afirmo, setor norte. O senhor vai ingressar na perna, vai ter que cruzar o eixo da 1-0-2-8 e vai ingressar na perna do vento da 1-0. Gente, cara, eu tinha solicitado ingresso pelo setor sul, então eu vou ingressar pelo setor norte, tá certo? Afirmo, ciente. Então é um reporte na perna do vento da 1-0, no setor sul da torre. Por isso que eu havia confirmado se girava a base pela direita. Mas vou ingressar setor norte e giro base pela esquerda. Ciente, pega 05. O 219, correto. Deixa eu puxar o estacionamento. 4 no 5, está pronto para o ataque. 7-1 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. Ataque se autorizado, pátio 3, pátio 1, para seguir como número 2, seguindo o Airbus da Avianca. Quando não fosse espera do 1-0-1-1-8, 5 ajuste 1-0-1-0. Gente, seguindo a Avianca, fica a temperatura. Gente, então o senhor cruze agora no ponto médio da 1-0-2-8, autorizado o cruzamento do eixo, estou aguardando a liberação do eixo para decolar a nave da Gol. Gente, vou cruzar, informo quando liberar. Gente. Controle Salvador, Gol 1166 estabilizado no ILS. 1166, complete a aproximação ali, chame a torre Salvador em 1895. 1895, Gol 1866. 305, com a possível 360 pela direita. Afirmativo, vai aguardar sua autorização para gerar base, caso negativo, vai fazer um 360 pela direita com a sua autorização. O Gol 1869, informa o tráfego se aproximando, se afastando do eixo da 1028, não irá ter fim na sua decolagem. O vento 1110 graus, 10 nós, vive decolagem da 10. Gol 1869. Vive decolagem 10, 1869, tá. O PES-05, faça um 360 pela direita, reporte reinterceptando. Realizará agora um 360 pela direita, o PES-05, informará reinterceptando. Salvador, boa tarde, Gol 1166, uma milha para o externo. Gol 1166, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 9090. 9090, ajustado, aguarda, 1166. Uno 1166, vento 1110 graus 08 nós, livre pouso 10. Livre pouso pistão 10, Gol 1166. Gol 1869, decolado aos 40, controle agora 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom domingo. Está girando da direita agora para interceptar o eixo da perna do vento, 0-0-5, vai manter a perna do vento, vai aguardar minha autorização para girar base. Aguardará a sua autorização para girar base, 0-0-5. E manter o 360 na saída da Arbor. 360 na Arbor, zona 869. Pessoal também com tráfego na final, 0-0-5. Só o chaneamento 143, a gente tem como avisar o caminhão da BR para sair do lugar, hein? Ok, eu vou informar o fiscal do pátio. Assim que tiver condições, pode parquear no gate 1. É, já livrou o caminhão, obrigado. Cara, o TAN 3567 está autorizado, puxe acionamento, chame para o táxi. Salvador, o Xené 6201, ponto 0109. O Xené 6201, mantém o ponto 0 da 10. 05, autorizados de base, aguarda autorização para o pouso. O vento 120 graus, 099. Gerando base, aguardando a sua autorização para pouso. Base é 0. Uno 66, solo aos 43, libere a direita, Foxtrot, chame o solo em 1219. Liberando a Fox 1219, gol 1166. Salvador, boa tarde, gol 1166, livrando a Fox. Gol 1166, tá livre o táxi. Alfa, Juliette, gate ao 9. O senhor vai ser guiado pela viatura Follow Me, aqui nas proximidades do gate 8, até o gate 9. Alfa Juliette, portal 9, sente do Follow Me, obrigado. Autorizado alinhar e manter. Cabeceiro 10, Oceania 6201. Pode virar ele e manter 90, 6201. Presente TAP. Seguinte, 500 pés no litoral sul de Salvador, informe através do Parque do Sul. No 5 após a rolagem do Airbus do Chanel na frente, autorizado a alinhar e manter. Pega 05, solo 45, libere a direita, mantém me escute e aguarde. Solução 3567, próximo ataque, POB 144, 4 horas e 20, seu pé na Ribeirão Preto. Solução 3567, táxi autorizado, à direita via Índia, ponto espera 1190, ajuste no 0 no 0. Direita na Índia, no ponto espera 125, 1010, ajuste na 3567. 6201, vento 1, 10 graus, 109, livre decolagem da 1010. Tá, livre decolagem da 1010. O 05 está autorizado o cruzamento da 1028 até o hotel. Autorizado, está 1028 até o hotel. Poxa, né, 6201, decolada 47, controle 119, decimal 8. 198, balanço. Mal, 95. Salvador, uma boa noite. Oceania 6201, decolou da EL 1600. Oceania 6201, contato radar decolagem, submantenha o 360, pós 2000, direto Leta. 2000, boleta, o 6201, obrigado. Oi, Salvador, é o Papatango, Jampi da Batalha. E essa é a Batalha, como é o farol de Itapuã? É o camarada, vai falar de Itapuã. Bravo, 1000 pés, está livre. Afirmativa, na escuta em 19.8. Da tarde da presente, autorizado direto para o pátio 5, o vento em Salvador no 20 graus 07 nós, o ajuste no 0 no 0, reporte solo controlado. Tarde. 4, 1, 5, vento 1, 0 graus, 1, 0, nós livre decolagem 1, 0. Recife 260, alterna 288. Uno 869. Chame Recife 260, alterna 288. 260, 288. Hugo, pode ser, Tango na escuta? Siga, Hotel Lima Tango. Tipo 4 no 5, decolado ao 50, controle agora 119 decimal 8, frequência do controle de Salvador, 354 no 5, bom voo. Passa controle, boa noite, obrigado. 10, na minha escuta, vamos na final para pouso. Ciente, desça para 500 pés, do Hotel Lima Tango, na minha escuta, informe final para pouso. 0, perdo Luno 0, decolada 1-0, curva esquerda, fuga, transição, se para. 1-1-9-8-0, aciona 5-4-0-6. E a minha passagem do visual com o mesmo, tem livre pouso, reporte de solo controlado, vento 1-1-0 graus, 1-0 noite. Ah, ligado. 5495, siga com fono autorizado. 1-1-9-8, aciona 5406. Para 2000 pés, 3894, liga LS, atimento em Salvador 1-0-1-0, chão estabilizado. 2000 livre, o ILS com 1010, na 3814. Calibre acionamento, confirmação ao transponder. É 5406. Está correto, Guará 03, informa que a transmissão está muito baixa, clareza 3, calibre acionamento, chama táxi. Exato, 406, chama táxi. Chama o centro Recife, 251, alterna 3395. 251, 3395, ou 6201, boa noite. 554 no 5, qual altitude que cruza? 54 no 5, está cruzando agora o 040. Faça um cheque no equipamento, modo Charlie, não recebo sua altimetria. Está acionado 0260. Sente a altimetria, modo Charlie. Não recebo. Está solitado e está transmitindo a altimetria. Vou mudar o transmissor, beleza. Agora recebo cruzando 4.300 pés, trip 54 no 5. 54 no 5, 4.300 pés, confere. Olha, apenas para confirmar, portanto, 3894, tem um tráfego sem altimetria aqui próximo à dona, está abaixo a altura, né? Afirmativa, 500 pés no helicóptero, o meu 44, sem interferir com sua aproximação. Ah, afirmativa. Autorizado, João. 3567, decolado ao 55, controle 198, boa viagem. 998, obrigado, 3567, bom trabalho. Comente. Controle Salvador, 3567, boa noite. 3567, contato radar regulagem, mantenha 300, sai da água. A árvore vai subir para 300-3567. Controle Hotel Limatango, visual com a Imar. Frequência livre, Hotel Limatango. Tchau. Estabilizado visual, está 3894. 3894, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 18.95. Completa 1895, até já, obrigado. Bravo, frequência livre. Lembra. Uma milha para o externo, visual vai estar travado. Cliente, tá 3894, livre o pouso na 10, venta de proa, 9 nós. Livre o pouso na 10, tá 3894. Boa noite, São Paulo está autorizado. No 430, eu perdi no 16. Decola da 10, na 17, curva à direita da El Leda Bridge. 11980, controle, transponder 5405. Papapá, correto, chamo de peccionamento. Para o táxi, o trip 5219 com 59 a bordo, 3 horas e 34 de autonomia, alternativa Montes Claros. Gente, trip 5219 inicialmente até a saída do pátio 3, um ajuste 100. Inicialmente o táxi até a saída do pátio 3, um ajuste 100. 219, agora sim, reautorizado até o ponto de espera, quando lá 118952. Reautorizado até o ponto de espera, quando lá 12.95, 3.5219. 259, autorizado Guarulhos, 360, Pertulo 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 1198, aciona 5413. Voo 4206, alinhar e manter 10 após o pouso do Airbus da TAM na curta final. A torre 1895. Livre, o acionamento, mais papapá, baixa para o táxi. Botão 3894 no solo, ao 00. Ao livrar, 219 o solo. 219, até já, obrigado. Trip 5219. Mantenha o ponto de espera. 11895, ajuste 1000. Boa noite, é o 138-294, ingressando na Alfa, na escuta. 3894, Alfa Juliette 06. Alfa e Juliette 06, 3294. Start up and push, call number 077, coming out for taxi. Decolagem, então 10. Vento 1-0 graus, 079. 5219, alinhar e manter após a Embraer azul. Salvador, tá 3897, boa noite. Informação tá? 3897, boa noite. Autorizado Guarulhos, 320, Aperzul 16. Decolada 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 11935, corrigindo 11980, aciona 5417. 320, Guarulhos, Aperzul 10, Bridge, Aperzul 16. Cola 10, saída da El Leda Bridge. Controle 1190, transformada 5417. Tá correto, chama para o estacionamento. Chamarei. O azul 4206, decolado ao 02, chame o controle em 198. 198, bom início de semana, obrigado. Todo Salvador, muito boa noite. Azul 4206 decolou na Puca com Aracaju.